Para o táxi, China 6333, POB 1130, Astronomia 0345, Altena Galeão. China 6333, autorizado o táxi para o ponto de espera pista 10, via 4 principal, táxi de alta. No ponto de espera também torre em 112.95. Ajuste de altímetro agora, 1019. 19, autorizado o táxi, 10, de alta, 112.95, China 6333, bom domingo. November Oscar Whisky, autorizado ingresso, chame alinhado e pronto, pistão no 7. Autorizado ingresso, chame alinhado e pronto, November Oscar Whisky. Torre Salvador, bom dia, tá 3198, transfere, estabilizado, ILS da 10. 3198, pouso pista 10, 130 graus, 08 máximo. Autorizado, pouso, pista 10, 3198. Vou 1094, tá pronto, qual é? Gol 1094, autorizado para Fortaleza via Upazulu 19, conforme rota do plano. Nível 370, saída Momo, transição Froti. Decola da 10, primeira curva à esquerda, aciona 5562, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Autorizado 370, Momo Froti, posto do 19, posto do plano, curva esquerda, posto, controle 692. Bônus 94, confirme, transição Froti, após Momo voa Cogbo, após Froti, transição Froti. Momo transição Froti. Laeto, bônus 094, chame para o checar funcionamento. Vai reportar mais 6 minutos. Falador 597, posição 3, pushback funcionamento. Azul 597 autorizado, feedback sanamente em táxi. Só para em táxi, 597. Oi, bom dia, Fox 0 Novembro. November, Oscar Whisky, mande a posição. Fox A, November, Torres. Ok, bom dia. Pista no 7 ou pista no 0? Oi, Fox A, November. Fox A, November, qual a pista que pousa? 17. Fechando para o cancelamento do plano. Cancela agora. É o número 1 para 17? Fox A, November, planta fala 5-3, base pela direita, pista no 7. Faça a base longa, pista no 7. Base longa que o senhor está falando aqui, porque tem uma aeronave para decolar, não é isso? Afirmo. Base pela direita, conhece o campo, Fox A, November? Bastante, tá ok. Vou abandonar aqui para 17, Fox A, November. Confirmando, base pela direita, pista no 7. Ok, estou bem reduzido já. Tá 3198, solo 55, próxima direita, controle de solo, 211. 211. Xamia 333, autorizada a manter, pistão no 0. Pra ele manter, pistão no 0, Xamia 333. Papa Romeu, November Oscar Whisky, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 110, 0 grau, 099. November Oscar Whisky, após decolagem, chame para o cruzamento. Boa, TAM 3198, autorizado táxi para o pátio principal, via táxis Alfa e Juliet, posição 07. Alfa e Juliet, 3198. Já alinhou na 17, Juliet? Pode ficar na lenda, confirme? A aeronave que é decolada 17 está alinhado já? Pode ficar na lenda sobre o modulado, confirme? Ok, Fox A Novembro está ingressando na final de 4 milhas. Estou. Estou aí, Fox A Novembro. Receber a informação da torre, vai cruzar o eixo da cabeceira 28 na Avenida Oscar Whisky. Gente, o Fox A Novembro, o tráfego que decolou Novembro Oscar Whisky está bloqueando a frequência com a frequência aberta. Novembro Oscar Whisky, é curva da torre ou do Fox A Novembro? Oscar Whisky Torres. copia, cruzar a rasteira depois. Papa Romeu 9, Mera Cruz, agora copia a torre. Ah, 333, formação de tráfego à esquerda, 1.500 pés, afastando no litoral norte, Papá 28, Alfa. Decolagem autorizada, pista no zero, no 30 graus, 079. Fiz o aeronave autorizando a decolagem, pista no zero, chame 6333. Papá Romeu 9, Mera Cruz, que torre. Na escuta, a torre, vamos para a Romeu 9, Mera Cruz. Falador na escuta do Papa Romeu 9, Mera Oscar Whisky. Chama 333, Decola 9 horas com a Isk, está com falha de comunicação, mas vou seguir para regresso, comunicando as cegas, está na pouso 917, ou 9 horas com a Isk. Com isso, na curta assinada 97, visual com azul, decolando da 10, tá, tô seguindo para pouso na 197, 90, com isso. 3191, autorizado táxi para o Ponte Fera, pista no zero, via parte principal, táxi Índia e Alfa. No Ponte Fera, chame torre em 118-195, ajuste no 019. Parte Índia e Alfa, 195, 19, 31, 91, bom dia. Salvador, igual a 395, pode estar dando a 0 para mim. 3191, autorizado aliado e decolado, pistão no 0, vem um 1 no 0 0 graus, 1 0 9. Obrigado pela informação. 207 autorizado para Guarulhos, via Upazulu 1-0, após Taubaté. Nível 360, saída da El Leda, motiva decola da 1-0, com primeira curva à direita, aciona 5570, sequência do motor em Salvador, 119.8. Azul 4207, confirmando após decolagem, primeira curva direita. Chame pronto para o espectacionamento, Azul 4207. Azul 3191, na torre. Escuta. 3191, na torre. Escuta, 3191. 3191, chame 118, com a meia dúzia. 18 Natal, Terezinha, com 3 horas e 5. Tchau, chame 1 no 8, 6. 118? Tá sendo mandado? Gono autorizado o táxi para o ponto de espera, pistão no 0. Via parte principal, táxi 6, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre em 118.95. Ajuste no 019. E estado 2019, autorizado táxi no ponto de espera, 218.95. 8, controle de Salvador, 119.8. 198, obrigado, bom fim de semana, 3 anos. Obrigada, também. 3191, no ponto de espera, na 0, pronto. Tá, 3191, autorizado, aliar e manter, pistão na 0. Além, manter na 0, tá. Que torre? Nome é assim, faça um cheque de equipamento, chame 118, decimal meia dúzia. Oscar Lima Hotel, Pouso autorizado, pistola 7, vento 0 grau, 089. Hotel. Avião no decolagem, autorizado no 0 grau, 089. Oscar Whisky Torre. Considera completamente pronto, gol no 094. Gol 094, autorizado olhar e manter, pistão no 0. Ali e mantém. Decolada 09, controle de Salvador, 119. 19 e 8, Mandir. Tá formando November 6, Torre. Agora estou copiando a transmissão em 119, meia dúzia. Só para informação do November 6, você bloqueou a transmissão da Torre, deixou, acho que, o rádio aberto, teve alguma falha. E todas as aeronaves recebiam a Torre, recebiam as suas transmissões, mas o senhor não recebia a da Torre nem as transmissões das outras aeronaves. Você afirma, recebeu a pistola de sinalização? Fala, 094, livre decolagem no 0, vento 110 grau, 099. Livre decolagem, vento 094. Oscar Lima Hotel, fala 12, pátio? 5. Pátio 5, autorizado que é papá, frequência de funcionar. Gente, November Oscar Whisky. O campo estava livre para o pouso, foi transmitido na seca, infelizmente a pistola teve o alcance que necessário. Gracias también. Bola 094, decolada Zuno 1, controle Salvador, 119, décima 8. 198, obrigado. Salvador, bom dia, o gol 1162 está estabilizado no X-Ray. 1162, pouso autorizado pista 90, vento 090 graus, 079. Autorizado o Salvador, bom dia, Azul 2758 no ILS, final de 7 milhas e meia. Azul 2758, continua a aproximação, agora especialista. 2758, guarda. Sono 1162, 119, próximo direito, 1211. Sono 1162, 1211, próximo direito, próximo 1211. 2162, fala, vou, o número 62. Azul 2758, pouso autorizado pista 90, vento 100 graus, 09. Livre pouso, pista no 0, 2758. Salvador, gol 1162, livrou. Gol 1162, autorizado o táxi para o pátio principal e a táxi Alfa e Juliet, portão 10. Alfa Juliet, gol 10, gol 1162. Azul 407 autorizado, pitback funcionamento sem táxi. Confirme? Quem está na escuta, você? É, agora eu estou ouvindo clareza 4, mas teve alguns bloqueios anteriores a essa chamada também, possivelmente era enquanto estava testando o equipamento. Clareza 5, isso. Afirmo, clareza 5. Salvador, azul 4060. Azul 4060, continue a aproximação, a atualização de pouso. 60. Azul 2758, solo 21, direito 121 decimal 1 no solo. 21 na direita, 2758. Salve Salvador, muito bom dia, Azul 2758. Azul 2758, ingresso aqui foi Alfa, chama a entrada aqui a Juliette. Alfa, chama a entrada aqui a Juliette, 2758. Charlie Alfa Tango, Brasília. Alfa Tango, energia totalmente igual com o campo. Situação entre o ingresso ou o circuito da 17. Sente o Charlie Alfa Tango, autorizado sinal da 17, qual pátio vai estacionar? Autorizado, aproximação cabeceira 17, pátio Bata, informe no solo, vento 130 graus, 10 nós. Tchau, Alfa Tango. Autorizado, pouso na Bata, para reportar no solo, Charlie Alfa Tango. Para o táxi 4207 com 110, 4 horas e 30, alterna Ribeirão. Direita Índia Alfa, ponto espera no 0, torre 118, decimal 95, altímetro agora no 018. Eu movo e bom dia, 4207 da Azul. Direita Índia, 1895, obrigado, bom passar. Novamente. Azul 2758, observando a operação do Embraer 190 da companhia Pós Juliette, portão 01. Gente, visual com colega, posso prosseguir Juliette 01, 2758. Salvador, bom dia, o 4060 livrou. 4060, tá aqui, Alfa e Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 4060. 207, ponto espera da 10. Já dá linha, decola de 807. É, apesar dos 30 segundos até iniciar a rolagem. Ok, então mantém a posição. Então aquela nave já próxima acima, mantém a posição. Mantém a posição, 4-3-3. Salvador, bom dia, Azul 9652, Alice approach, runway 10. Roger, 9652, you are clear to land runway 10, wind 120 degrees, 8 knots. I have a traffic to your left side, helicopter landing on threshold 17, will not interfere on your approach, be clear to land. So one, correction 9652, thank you for the information, we're clear to land. Qual está o sinal da 97, Charlie Alfa Tango? Charlie Alfa Tango, aproximação, cabeceira 07, pátio Bata, informe no solo, 120 graus, 8 mais. Cabeceira 07, vai reportar na Bata, tá bom? Você me chamou Cobra confirmando o voo no 556? Ele mesmo, senhor. Bom dia, voo no 556, informação em curso é a Índia. Para o Galeão, copiou 360. Copia. Voo no 556, Galeão, aprovado 3620, via Upper November 857, até Bolso. Mike Oscar Lima Serra, uniforme Bolso, após conforme. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, pois direto Irumi. Índia Romeu, uniforme Mike Índia, Irumi. Aciona 5011, controle Salvador, 119, decimal 8. Já 360 para o Galeão, de lado na venda 87 até Pulso. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Irumi, 5011. É o transponder 980, é o controle, gol 1556. Correto, gol no 556, portão 62, deixamos pronto, pushback, funcionamento. Vamos lá, Azul 4207, autorizado a linha, mantém pistão zero. Depois desse belíssimo pouso, a linha mantém 4207. Azul 9652, underground at 29. Turn right, call Salvador Ground on 121.1. Turn right, 121.1, is 09652. Salvador Ground, good morning, is 09652, locating. Azul 9652, Alpha Kilo Apron 3. Roger, Alpha Kilo Apron 3, 09652. Azul 4207, autorizado, decolar pistão 0, vento 120 graus, 109. Iniciando 4207. 4207, que é falado aos 31, chame controle Salvador em 119, décima 8. 19-20, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol no 864, 2000, estranho de acerto. Gol no 864, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 109. Livre o pouso, pistão no 0, gol 864. Salvador, boa tarde, 389, da Santa, gente da Índia, Guarulhos, 340. 38195, autorizado para Guarulhos, nível 340, perigo no 0, decola, pistão no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica, controle Salvador, 119.8, transponder 5007. Autorizado, Guarulhos, 340, perigo no 0, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótica. O controle 198-5007, eu transpondo, Altan 389-5007. Doutor, 395, atendimento correto, chame para o A 10, estabilizado. Xané 6200, tráfego avistado, continue em aproximação, aguarde pista livre. Valeu, pista livre, Xané 6200. Gol 1864, no solo 835, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direito, 121, 864. Xané 6200, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 069. Livre pouso na 10, Xané 6200. Salve Salvador, bom dia, voo 1864. 1864, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette com 05, voo 1864. Salvador, muito bom dia, Azul 5048, 7 milhas. Bom dia, Azul 5048, tráfego avistado. Continue a aproximação, número 2 para pouso. Gente, Azul 5048. Janela 6200, no solo aos 38, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 121 na direita, 6200, já. Ingresso aqui Alfa, chamamento do Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6200. Azul 5048 no solo aos 40, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 121, décima 1, Azul 5048. Solo, gol 1156 para o SAC, está com 172 a bordo, altera com fim, 3 horas e 16 de autonomia. Gol no 556, a partir do solo, isso aí, já posso esperar no 0198, no 5, que legal, no 098. 18, Pátio Índia, 118, 95, quando espera o gol, não tem que ver. O Salvador Azul, 5048, de Vila Vista. 8, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, Azul 5048. Chame 200, de passagem do Boeing da Gol, após ingresso Juliette, portão 4. Após o Gol, Juliette, portão 4, 6200. Bom dia, gol 1156, pode esperar, dá 1-0-4. Bom dia, gol 1556, autorizada a linha da Calapista no 0, vento 120 graus, 109. Autorizado linha decolada, 10, gol 1-5-5. Decolado aos 44, chame controle Salvador em 1-1-9-8. Manu, boa, da 3895 no 07, pushback acionamento. Eu tô 395, autorizado, plantão 7, chama táxi. Valeu, chama táxi, 3895.